para dar uma zero pela direita. Desligação de transição de óculos. 5221 transponde, controle 20 de sinal. Yeah, I'm going to go to the next one.